4269. Paulo Salvador, Oceanair 6251, 11 para o pushback de acionamento. Táxi, chame na 1895. Autorizado, chame na táxi 1895, Oceanair 6251. para o táxi Oceanero 6251, 138 a bordo, alterna Galeão, 5 horas e 30 de autonomia. Severidade, chama no ponto de espera. Severidade, chama no táxi, bom, alterna 63, 251. Porto Velha da 1-0, pronto, Oceanair 6251. Aliar e decolar, 050 Ralf, 39. Autorizado, aliar e decolar da 1-0, Oceanair 6251. 251, nosso 37, 128, boa viagem. 128, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Channel 6251 e 100 testes da 6251 da Ocean, né? Bom dia, vigilância, direto posição Leda, Channel 6251. 6251, direto Leda. Xanem 6251, chame agora centro Recife, frequência 125.1, no Boa Viagem. Recife 1251, obrigado, bom dia, até a volta. Até o próximo dia.